Franz Liszt. Prazer de ser dispersado pela música. Programa de Beatriz Ramos. Franz Liszt nasceu no Reino da Hungria em 1811. Foi um notável compositor, pianista e organista, maestro, professor de música, nacionalista e franciscano. Ganhou uma fama na Europa, no início do século XIX, pela sua extraordinária perícia como pianista. Foi amigo, mecenas e incentivador do trabalho de grandes compositores da época, como Frédéric Chopin, Richard Wagner, Hector Berlioz, Robert Schumann, Camille Saint-Saëns, Edward Grieg, Ole Bull, Joachim Raff, Mikhail Glinka e Alexander Borodin. O pai de Liszt, Adam Liszt, tocava piano, violino, violoncelo e guitarra. Esteve ao serviço do príncipe Nicolaus II, Esterházy, e conheceu pessoalmente Haydn, Hummel e Beethoven. Liszt aprendeu música com o pai e começou a compor muito cedo, apenas com 8 anos de idade. Aos 9, fez a sua primeira aparição como pianista em público. A sua habilidade como intérprete impressionou tanto os magnatas húngaros assistentes que estes patrocinaram a sua educação musical nos 6 anos seguintes, em Viena. Thank you. O seu pai, Adam Liszt, conseguiu uma autorização de saída do seu cargo para levar Franz para Viena, onde teve aulas de piano com Carl Czerny, músico e compositor que tinha sido aluno de Ludwig, van Beethoven e Hummel, de composição com Ferdinando Paer e António Salieri, o qual foi diretor musical da corte de Viena. Liszt era admirado pela sua estranha capacidade de conseguir improvisar uma composição musical apenas a partir de uma melodia sugerida por um membro do público. Existe a lenda de que Beethoven foi a um dos concertos de Liszt e beijou o jovem prodígio na testa. O episódio é de credibilidade duvidosa, embora Liszt tenha conhecido Beethoven. Em 1823, Franz Liszt mudou-se para Paris com a sua família e, no seu percurso, foi dando concertos na Alemanha. A sua inscrição no Conservatório de Paris foi recusada porque ele era estrangeiro. Estudou com Anton Reicha, um teórico que tinha sido aluno do seu irmão Joseph Haydn, Michael, e com Ferdinando Paer, o diretor do Teatro Italiano em Paris e compositor de óperas leves. Com eles, estudou composição musical avançada. O acolhimento do público em Paris foi sensacional. Depois, visitou e conquistou os apreciadores de música em Inglaterra. Nesse país, estreou a nova grande abertura, que viria a ser a abertura da sua primeira e única ópera em um ato, Don Sanche. Oh, Thank you. Adam List faleceu no ano de 1826 com febre tifoide, uma experiência traumática para Franz Liszt, que tinha apenas 15 anos. Afastou-se da música, a tal ponto, que começou a questionar a sua carreira, começando a ler abundantemente, concentrando-se em livros religiosos e artísticos, considerando até uma carreira religiosa. O que leu durante este período veio, mais tarde, a influenciar bastante o seu trabalho. Thank you. Em Paris, Liszt ganhava a vida maioritariamente a dar aulas de música. Em 1828, apaixonou-se por uma das suas alunas, Caroline de Saint-Cricq. O pai desta, porém, insistiu que Liszt terminasse a relação. Liszt ficou muito doente de novo. Consideraram-no moribundo e até o seu obituário apareceu num dos jornais de Paris da altura. Depois, passou por um período de depressão e de dúvida sobre o seu futuro. Pensou seguir uma vida religiosa, mas foi dissuadido pela mãe. Com a Revolução Francesa de junho de 1830, que resultou na abdicação do trono por parte do rei Charles X e a coroação de Louis-Philippe, duque de Orléans, Liszt esboçou uma sinfonia revolucionária. Thank you. Entre 1830 e 1832, conheceu três homens que iriam influenciar bastante a sua vida artística. O primeiro, no fim de 1830, foi Hector Berlioz, e dele ouviu a primeira interpretação da Sinfonia Fantástica. Herdou de Berlioz a capacidade de comandar a orquestra romântica. Liszt conseguiu concretizar a difícil tarefa de passar a Sinfonia Fantástica para piano em 1833 e ajudou Berlioz a transcrever outros trabalhos seus, bem como a tocá-los em concerto. Em março de 1833, ouviu Niccolò Paganini a tocar pela primeira vez num concerto em benefício das vítimas de epidemia de cólera em Paris. Voltou a interessar-se pela técnica de virtuoso e quis ser no piano o mesmo que Paganini era no violino. Passou algumas das obras em violino de Paganini para o piano, escrevendo uma fantasia sobre a peça La Campanella. Por esta altura, conheceu também Frédéric Chopin, cujo estilo poético de música teve uma profunda influência em Liszt. Em 1833, iniciou um relacionamento amoroso com Marie-Catherine Sophie, Condessa d'Agoult, uma escritora que usava o pseudónimo de Daniel Stern. Viveu com Liszt entre 1835 e 1839, depois de deixar o marido e a família e juntar-se ao compositor na Suíça. Thank you. ligação com Madame d'Agoult originou duas filhas e um filho, Blandine, Cosima e Daniel, e várias composições para piano, solo, coletivamente conhecidas como Année de Pèlerinage, Anos de Peregrinação, 1837-1854, dois livros com evocações de cenas suíças e italianas. Em 1834, compôs o conjunto de três Apparitions. Escreveu também a sua versão madura de Transcendental Étude, de 1838 e 1851, obras de um virtuosismo espantoso. Viveram juntos por quase 4 anos, maioritariamente na Suíça e em Itália, apesar de Liszt visitar ocasionalmente Paris. Liszt deu também aulas no novo Conservatório de Génova e publicou um conjunto de textos na posição dos artistas na Revue et Gazette Musicale, no qual argumentava a elevação do estatuto do artista, que até então era visto como uma espécie de servo, para o de um membro respeitado da sociedade. Entre 1840 e 1847, Liszt decidiu dar concertos pela Europa. Em 1840, inventou o recital de piano, tal como se conhece hoje, e começou também a desenvolver a sua faceta como maestro. As suas viagens levaram-no a países distantes, como a Irlanda, a Turquia ou a cidades como Moscovo, Sevilha, Valência e 6 semanas em Lisboa, em 1845, a convite do Duque de Terceira. Depois de 1842, a listomania percorreu toda a Europa. O acolhimento que Liszt obtinha aproximava-se da histeria coletiva. A sua personalidade magnética, presença em palco e interpretações, exacerbava mentalmente os assistentes a um nível de êxtase místico. Thank you. Encorajado pelos novos trabalhos e diversas apresentações públicas, o seu sucesso propagou-se rapidamente por toda a Europa. A sua reputação foi ainda mais reforçada por ter doado muito dos lucros dos seus concertos a instituições de beneficência e causas humanitárias. Por exemplo, quando em 1842 soube do grande incêndio de Hamburgo e que este tinha destruído grande parte da cidade, os proventos dos seus concertos reverteram para ajudar as milhares de pessoas que tinham ficado sem casa. Em 1847, Liszt concluiu o ciclo de 10 peças para piano, Harmonie Poétique et Religieuse, Harmonias Poéticas e Religiosas. Os estilos líricos destas obras contrastaram com os seus trabalhos mais antigos, que refletiram o estilo do seu mentor Czerny. Transcreveu para piano durante muito tempo as 9 sinfonias de Beethoven, cujas partituras foram publicadas em 1865. Liszt fez estas exigentes transcrições, das mais difíceis alguma vez feitas, com o objetivo de tornar o trabalho deste músico mais acessível ao público, o que foi bastante mal visto nessa altura, ficando esquecidas durante cerca de um século. Liszt também escreveu várias fantasias sobre óperas populares e espantou as audiências com estas obras nos seus concertos. Thank you. Thank you. Quando esteve em Kiev, em 1847, Liszt conheceu a princesa Caroline Suzanne Wittgenstein. Esta convenceu-o a parar de fazer digressões, a concentrar-se na composição e a viverem juntos. Esta decisão significava renunciar à sua carreira como viajante virtuoso. Depois de um percurso pelos Balcãs, Turquia e Rússia, nesse verão, Liszt deu o seu último concerto em Jelizavetgrad, no mês de setembro. Embora separados, o marido da princesa não lhe concedeu o desejado divórcio. Passou o inverno com a princesa no seu castelo e propriedade na região de Podólia, na Ucrânia. Foi com ela que compôs Colheita em Voronice, dedicado à filha da princesa, Marie von Sayn-Wittgenstein. Completou também um ciclo de peças para piano intituladas Harmonie Poétique et Religieuse. Ao retirar-se do circuito de concertos com 35 anos, quando ainda estava no ápice da sua carreira, Liszt preservou, sem mácula, o seu extraordinário modo de tocar piano. Thank you. Thank you. No ano seguinte, foram ambos residir para Weimar, onde permaneceram até 1861, exercendo ele o cargo de maestro. Agora, Liszt tinha mais tempo para compor. Muitas das suas melhores composições foram elaboradas neste período, como os seus primeiros 12 poemas sinfónicos, a Sinfonia Fausto, em 1854, revista em 1857 e 1861, uma Sinfonia para a Divina Comédia, de Dante, em 1855 e 1856, a Sonata para Piano em Si Menor, em 1852 e 1853, o Concerto para Piano número 1 em Mi Bemol Maior, em 1852 e 1853, o Concerto para Piano número 1 em Mi Bemol Maior, em 1839, revisto entre 1849 e 1861. O Concerto para Piano número 2, em Fá Maior, o terceiro concerto em Mi Bemol Maior, em 1839, deixado por tocar durante a sua vida e só descoberto em 1988. E Totentanz, para piano e orquestra. Reviu também algumas obras anteriores. A sua produtividade durante este período é incrível. Depois de um intrincado processo, em setembro de 1860, foi concedida a permissão para Liszt e Caroline contraírem matrimónio. Planearam casar-se em Roma para o 50º aniversário do compositor, em 1861. Liszt chegou a Roma no dia anterior mas o casamento não pôde ser celebrado, pois, ao que parece, o marido da princesa e o czar da Rússia, Alexandre II, conseguiram anular a permissão do Vaticano. Ficaram 8 anos em Roma. Liszt ocupou-se cada vez mais a criar música religiosa. Thank you. os compositores vanguardistas da época consideraram Weimar a cidade onde podiam ser ouvidos. Muitos deles foram alunos de Liszt, a chamada nova escola alemã hissou a bandeira do modernismo, o que naturalmente irritou os músicos mais académicos. Alguns dos membros da corte de Weimar não esqueceram o apoio de Liszt ao compositor Richard Wagner, que teve de fugir da Alemanha para a Suíça em 1849 devido ao seu ativismo político. Muitos políticos mais conservadores condenavam o facto da princesa Caroline viver com Liszt e a grande duquesa de Weimar estava sob grande pressão do seu irmão, Nicolau I da Rússia, para destituir a princesa de todas as suas funções na corte. Para além disso, o grão-duque, que tinha aceitado Liszt na corte, morreu em 1853 e o seu sucessor não tinha grande interesse em música. Liszt saiu de Weimar em 1861 e a sua presença na corte estava a tornar-se incómoda. Esta década foi trágica para o compositor, com a morte dos seus filhos, Daniel, em 1859 e Blandine, em 1862. Recebeu a tonsura em 1865 e as quatro ordens menores da Igreja Católica. Obteve o título clerical de abade. Aspirou a criar um estilo de música religiosa mais comovente do que aquele que vigorava na época. teve um especial interesse no canto gregoriano. Os seus esforços não foram apreciados pelas autoridades eclesiásticas e muita da sua música religiosa manteve-se por publicar muitos anos após a sua morte. Como compositor, foi um dos mais proeminentes representantes da nova escola alemã e deixou para trás um acervo extenso e diversificado de obras com o qual influenciou compositores contemporâneos e antecipou ideias e modas do século XX. Algumas das suas mais notáveis contribuições musicais foram a invenção do poema sinfónico, o desenvolvimento do conceito da transformação temática como parte das suas experiências na forma musical e alterações radicais nas harmonizações. Thank you. Em 1867, escreveu a Missa de Coroação Húngara para a coroação do Imperador Francisco José I da Áustria como Rei da Hungria. Esta encomenda renovou os laços com a sua terra natal. Entretanto, a sua filha Cosima, que aos 19 anos tinha casado com um dos alunos preferidos de Liszt, Hans von Bülow, estava a ter um caso amoroso com Richard Wagner, de quem teve um filho ilegítimo, originando um conflito entre ambos que durou até 1872. Em 1869, Liszt foi convidado pelo Grão-Duque a regressar a Weimar para dar aulas de piano e, dois anos depois, foi convidado para o mesmo cargo em Budapeste. Desde então, até ao fim da sua vida, dividiu o seu tempo entre Roma, Weimar e Budapeste. Depois de se reconciliar com Wagner, em 1872, Liszt frequentou regularmente o Festival de Bayreuth, apareceu ocasionalmente como pianista em concertos de caridade e continuou a compor. A sua música começou a perder o brilho, ficou mais rígida, mais introvertida e com um estilo mais experimental. O seu trabalho tardio antecipou o estilo harmónico de Claude Debussy. Uma obra chamada Bagatela sem tonalidade antecipou Béla Bartók e até Arnold Schoenberg. Em 1886, Liszt deixou definitivamente Roma. Assistiu a concertos das suas obras em Budapeste, Liege, Paris e depois deslocou-se a Londres, onde tiveram lugar vários concertos das suas obras. Mais tarde, foi a Antuérpia, Paris e Weimar. Há alguns meses que a sua saúde estava debilitada. Havia sinais de edema, asma, insónia, uma catarata no olho esquerdo e uma doença cardíaca. Ficou pela última vez no Luxemburgo, a 19 de julho. Dois dias depois, chegou ao Festival de Bayreuth e foi para a cama com uma febre alta. Assistiu a duas representações de Wagner. Contraiu uma pneumonia e a sua débil condição não teve a devida atenção da sua filha Cosima, que o deixou sozinho para supervisionar o decorrer do festival. Franz Liszt morreu no dia 31 de julho de 1886, com 74 anos. A sua obra inclui uma ópera, música para orquestra, para piano, coral religiosa, vocal profana e textos sobre música. Thank you. Este programa teve locução de Beatriz Ramos e João Soares Santos. Realização de Beatriz Ramos.